Jeová. Além dessas vidas, eu quero que em todas você esteja. Eu sei que vou te amar em todas essas vidas. Sempre que precisar, eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou uma noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim. Vem me amar, vem me amar. Saudade de você, e sem você não quero mais ficar. Alô, Juninho do Portal da Rocha e Danilo Estação da Rocha. Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. Se tiver mais outras além dessas fitas, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vou te amar em todas essas vidas. Sempre que precisar, eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou uma noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim. Vem me amar, vem me amar. Com saudade de você, e sem você não quero mais ficar. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, e sem você não quero mais ficar.